errei, cara. Tá com saudade do passado, lembra das vítimas, corpos furados. Quem fica vivo não querer mudar de vida, vai queimar no fogo eterno com os prazeres da vida. Os cães, os feiticeiros, os impuros vão ficar de fora, atrás do muro. Aquele que um dia descerá do trono branco, ele vai voltar e vai buscar os manos. Eu sei que são poucos escolhidos, muitos são chamados e não verão a Cristo. Tô certo que o Cordeiro ouviu as minhas preces, longe do pecado, daquele que comete os cara na balada, longe da quebrada. Quantos já se foram por drogas, por armas? Vejo os mano aqui, saudade tenho sim, de uma trombadinha faz muita falta aqui. Vou narrando a paz, tocando na ferida, longe do malote, da cobiça. Estratégia eu tenho, sem constrangimento, quem não nascer de novo, eu só lamento. Vão descer a cova, vão ficar pequeno, vão sobreviver, escolher ser detento. Eu creio que só tem uma saída, Jesus é o caminho, verdade e vida. Ei cara, tá com saudade do passado, vai, continue assim, vai pro buraco. Ei cara, tá com saudade do passado, pra área, bancando o pilantra. Ei cara, tá com saudade do passado, vai, continue assim, vai pro buraco. Ei cara, tá com saudade do passado, pra área, bancando o pilantra. Eu tô que tô, vou que vou, sei que sou pecador, e quero que confie na palavra do Senhor. É, eu tenho fé e ainda tô de pé, isso é porque Deus quer, assim que é, ó. Se liga só, cansei desses B.O. só, é bem pior, justiça não tem dó, ó. O camarada tá pagando de bandido, desse jeito tá difícil, objetivo tá perdido. A cena é triste, já vi esse filme, moleque muito novo se envolveu com crime. Mas quem sou eu pra ficar te dando ideia? Passei pelo corró até chegar na cela, mas tô firmão, eu e meus irmãos, família 100% dentro do meu coração. Sou dominamente, mas um sobrevivente, e linha de frente, vê se me entende. Assim que faz, os mano corre atrás. Sei que não sou santo, mas eu peço a paz. E o que passei, só eu mesmo sei. Reforço a fé com Dinei e o Jesse Clay. Peço a humildade, vou além da imaginação. E se vocês me escutassem, seria bom. Ó meu pai, ilumine o meu caminho. Posso até tá só, mas eu não vou tá sozinho. Represento a firma, eu não quero ibope. Trilho o meu caminho aí, mano, firme e forte. Veja só como é que tá. Pode acreditar, Deus em primeiro lugar. Fico por aqui, espero que me escute. Sei que a carne é fraca, seja forte, não se ilude. Eu tô que tô, vou que vou, sei que sou pecador. Espero que confie na palavra do Senhor. E uma treta de boteco e vários feridos. A testemunha conta tudo do homicídio. Ruê nas unhas, frases ferindo o peito de um crime sem perdão. Do espancamento, o mano cai no X, vai ficar no sofrimento. Se a casa não cair, IML eu só lamento. O diabo, pai do crime, quer te ver do condenado, odiado ou na vala, morto, sufocado, cativos e oprimidos. Jesus é o pão da vida, ele quer te libertar. Seja bandido ou polícia, matarás, não furtarás. Esse é o mandamento, honrar teu pai e tua mãe, ser fiel companheiro. Vendo assim, é muito triste, arrependa-se parceiro, ou vai morar com Jesus no céu, com o diabo no inferno. Essa é a tua escolha, só tem um caminho. A porta larga com os pratos e a estreita com os espinhos. Ei cara, tá com saudade do passado, vai, continue assim, vai pro buraco. Ei cara, tá com saudade do passado, pra área, bancando o pilantra. Ei cara, tá com saudade do passado.